cabaré do papai, no cabaré do papai. Mamãe, eu sou gerente do cabaré do papai, no cabaré do papai, no cabaré do papai. Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai. Nequito Pá, dançando lambada. Eu tô ficando milionário. E o meu pai é um empresário. O empreendimento é legalizado. E o alvará tá liberado pra assinar o contrato. Tem um teste da cadeira, porque eu e papai não. Eu fiz um bom negócio, mamãe, não me leve a mal. A matriz já estourou, eu vou abrir a filial no cabaré do papai, no cabaré do papai. Mamãe, eu sou gerente do cabaré do papai, no cabaré do papai, no cabaré do papai. Mamãe, eu sou gerente do cabaré do papai, no cabaré do papai, no cabaré do papai. Gerente no cabaré do meu pai, no cabaré do papai, no cabaré do papai. Mamãe, eu sou gerente no cabaré do papai. Ô, oh, mamãe, é o cabaré do papai. Eu sou gerente, me aguarde. Vou morrer de amor, viu? Já de cima, baby. Eu tô ficando, que eu tô ficando milionário. E o meu pai é um empresário. O empreendimento é legalizado. E o alvará tá liberado pra assinar o contrato. Tem um teste da cadeira, porque eu e papai não é de brincadeira. Eu fiz um bom negócio, mamãe, não me leve a mal. A matriz já estourou, eu vou abrir a filial no cabaré do papai, no cabaré do papai. Mamãe, eu sou gerente do cabaré do papai, no cabaré do papai, no cabaré do papai. Mamãe, eu sou gerente do cabaré do papai, no cabaré do papai, no cabaré do papai. Mamãe, eu sou gerente no cabaré do meu pai, no cabaré do papai, no cabaré do papai. Joga em cima, vem aqui, tu pá! Vai, vai! Ui, mamãe, com meu tio bonito! E que tu pá! E o telefone do sucesso é 73988